ZYJ337, Rádio Nacional de Comunicação, AM790, operando com 10 mil watts de potência. Direção geral, Márcio Araújo, sempre com você.